E aí, Matilde, como está? Penso que já está habituada. Não sente mais minha falta? Não sente? Eu também não sinto nada. Tô te escrevendo apenas por acaso. Ia passando, vi sua foto, me deu banzo. Sabe dessas crises de saudade e nostalgia? Já não tinha isso há muitos dias. Escrever pro cê foi uma prova. Se cê pensa que foi fácil uma ova. Eu fiquei lá durante dias, mergulhado num dilema. Escrevo, não escrevo. Escrevo, não escrevo. Escrevo, até que valeu, a carta ficou boa. Dá pra cê ver que eu sou outra pessoa. Também eu tava muito alucinado, né, Matilde? Eu via o seu vulto toda noite. Hoje, quando vejo, já nem ligo. Eu converso com seu vulto. Hoje somos bons amigos. Cê não sabe, eu tô mais calmo e totalmente envolvido com o trabalho. Já tem outra menina, não é linda, mas já dá pra quebrar o galho. Ainda não temos problemas de casal. Tudo que eu faço ela ainda acha legal. É que no começo é assim mesmo, né, Matilde? É só depois que vira um temporal. Enfim, Matilde, a minha transa é esta. Você acha que dá certo? Você acha meio besta? Pode falar, você só vai tá me ajudando. Eu nem tô muito empolgado. Aliás, já é tempo de você me contar tudo do seu lado. Que cê faz na hora de dormir? Cê pensa em alguém, por exemplo, pensa em mim. Pode me dizer com sua franqueza de costume. Não tenho mais nenhum ciúme. E se você já tem outro carinha, quero que jogue no fogo essas mal traçadas linhas. Obrigado.